mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar, eu te esperarei. Pra todo tempo em vida eu te amarei. Como é que é? Banda Kene. Essa canção é sua, eu fiz só pra você. Essa é mais linda que eu consegui escrever. O tempo vai passar, eu te esperarei. Pra todo tempo em vida eu te amarei. DJ Elias Concordiense, o DJ das mixagens. Eu preciso te tirar do meu coração. Pra você eu digo não. Banda Mega Pop Show, Wagner Guzmão e Jonathan Playboy. Não atendo mais, se no celular eu ver que é seu número. Deixa eu te esquecer, mesmo que seja um segundo. Deixa eu esquecer, deixa eu esquecer. Não é orgulho, mas eu reconheço minha fraqueza. Se eu falar com você, vou me entregar de bandeja. E vou sofrer tudo outra vez, tudo outra vez. Você foi bandida, conseguiu acabar com a minha vida. Fiquei sem chão e sem saída. Trocou meu amor por uma ilusão, uma ilusão. Fui feito de palhaço, dizia que me amava, estava em outros braços. Não te resisti, é o meu fracasso. Preciso te tirar do meu coração. Pra você eu digo não. Banda Mega Pop Show, Wagner Guzmão e Jonathan Playboy. Não atendo mais, se no celular eu ver que é seu número. Deixa eu te esquecer, mesmo que seja um segundo. Deixa eu esquecer, deixa eu esquecer. Não é orgulho, mas eu reconheço minha fraqueza. Se eu falar com você, vou me entregar de bandeja. E vou sofrer tudo outra vez, tudo outra vez. Você foi bandida, conseguiu acabar com a minha vida. Fiquei sem chão e sem saída. Trocou o meu amor por uma ilusão, por uma ilusão. Fui feito de palhaço, dizia que me amava, estava em outros braços. Não te resisti, esse é o meu fracasso. Preciso te tirar do meu coração, coração. Você foi bandida, conseguiu acabar com a minha vida. Fiquei sem chão e sem saída. Trocou o meu amor por uma ilusão, por uma ilusão. Fui feito de palhaço, dizia que me amava, estava em outros braços. Não te resisti, esse é o meu fracasso. Preciso te tirar do meu coração. Pra você eu digo não. W7 DJ Elias Concordiz, o DJ das produções de Concórdia do Pará. Não retorna minhas mensagens, você me bloqueou do Whats. Não desfaz assim do amor da gente. Confesso que fico doente, chorando aqui na nossa cama. Mas tudo aqui lembra você, o seriado de TV, até baldinho de pipoca, do jeitinho que a gente gosta. E a nossa música tocando, aumenta o som, canto gritando, caindo lágrima no rosto. Oh meu Deus, tô no sufoco. E essa dor bate, maltrata e

essa canção. Eu lembrei do dia que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Show, é a marca do sucesso. Sentindo ciúme de quem não é meu ainda, eu ficando com ele, ele com a amiga minha. Será que pode, pode? Ele beija na boca de outra pessoa na minha frente, eu fico de boa. Será que pode, pode? A gente se beijar de novo e eu quase sentir o gosto da boca de outra. Será que chifre de ficante conta? Sua ponta, chifre de ficante, conta, conta. É triste, pra ela deu amor, pra mim um par de mini chifre. Conta, conta, e nasce sua ponta, chifre de ficante, conta, conta. É triste, pra ela deu amor, pra mim um par de mini chifre. É a banda Fast Top. Beija na boca de outra pessoa na minha frente e eu ficar de boa. Será que pode, pode a gente se beijar de novo? Eu quase senti o gosto da boca de outra. Será que chifre de ficante conta, conta? E nasce sua ponta, chifre de ficante conta, conta. Triste, pra ele deu amor, pra mim um par de mini chifre. Concordes, esse meu DJ é muito romântico. Sem poder tocá-la, e queimo de vontade a cada madrugada. tua boca sem poder beijá-la. Deseja tua pele sem poder tocá-la. Me queimo de vontade a cada madrugada. Vou te amar assim. Vou te amar assim. Os melhores sucessos você só ouve aqui com DJ Elias Concordes, o DJ que é show do Pará. Bruno Monteiro e Banda Mega Estilos. Bati a saudade no meu peito, já não consigo mais viver assim. Eu já pedi tudo e não tem jeito pra você voltar pra mim. Ô lua, diz agora o que é que eu faço pra me trazer de volta o meu amor. Sem ela eu me procuro e não me acho. Tô doente, o meu remédio é seu amor. Estou tão só, esperando por você um dia voltar e acabar de vez com meu sofrer. Hoje eu vou sair, quero poder te encontrar com você, amor. Eu quero poder te amar. Ouvindo a nossa canção de amor, dos meus carinhos sei que você vai lembrar do tempo que passamos juntos. Me dei uma chance pra te amar. Ouvindo a nossa canção de amor, dos meus carinhos sei que você vai lembrar do tempo que passamos juntos. Bruno Monteiro e Banda Mega Estilos, a marca do sucesso. A saudade no meu peito, já não consigo mais viver assim. Eu já pedi tudo e não tem jeito pra você voltar pra mim. Ô lua, diz agora o que é que eu faço pra me trazer de volta o meu amor. Sem ela eu me procuro e não me acho. Tô doente, o meu remédio é seu amor. Estou tão só, esperando por você um dia voltar e acabar de vez com meu sofrer. Hoje eu vou sair, quero poder te encontrar com você, amor. Eu quero poder te amar. Ouvindo a nossa canção de amor, dos meus carinhos sei que você vai lembrar do tempo que passamos juntos. Me dei uma chance pra te amar. Ouvindo a nossa canção de amor, dos meus carinhos sei que você vai lembrar do tempo que passamos juntos. Me dei uma chance pra te amar. Ouvindo a nossa canção de amor, dos meus carinhos sei que você vai lembrar do tempo que passamos juntos. Me dei uma chance pra te amar. Ouvindo a nossa canção de amor, dos meus carinhos sei que você vai lembrar do tempo que passamos juntos. DJ Elias Concordes, esse meu DJ é muito romântico. Nas dois corações e um desejo, segundo por segundos, sem você viram horas. Não liga pra quem espera o nosso fracasso. Da plateia vamos nos aplaudir. Yeah. Maracanã do Sucesso. Vocês são o VP com o DJ Elias Concordes. O DJ que é show do Pará. Eu não sou capaz de te esquecer jamais, pois em você encontro a minha paz. Eu não sei quem sou para